E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim saudar o nosso amigo, esse que nos visita e que vem abordar um tema tão importante. Nós saudamos o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, que vai falar sobre o tema Como Compreendemos Deus. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Wilson, os amigos aqui da mesa, nossos amigos ouvintes. Essa noite realmente Piracicaba bem calorosa, né? Caliente. Mas vamos aqui no tema, que é um tema muito interessante e não vai se esgotar, claro, nesse programa. Não temos essa pretensão. Apenas um flash, tecer alguns comentários para realçar um pouco mais a importância de Deus em nossas vidas. E o mundo material, ele, com seus atrativos, ele realmente quase que nos hipnotiza. Os momentos de alegria que nós nos envolvemos, né, com os amigos e família, quando tudo está muito bem, a gente está muito envolvido e esquece. A tendência daquela pessoa menos preparada é esquecer de Deus. E mesmo pela nossa vida agitada, porque hoje o ser humano, ele talvez tenha até mais de um emprego, a pressão econômica muito grande, as exigências da família, isso leva a pessoa também, às vezes está muito cansada, mentalmente cansada, estafada, ela quer ver um jornal, quer ver uma novela, um esporte, e não desenvolve de forma a contento a sua religiosidade. Não deixa de ser um paradoxo, porque mais de 90% da população na Terra acredita em Deus. Mas acredita em Deus, sabe que esse mundo aqui é transitório, mas não para muito para se questionar sobre isso. Apenas quando acontece uma tragédia, uma dificuldade financeira, uma, por exemplo, a perda de um ente querido, ou uma doença, uma enfermidade muito grave, que a pessoa sente realmente aquele vazio e vai em busca de Deus. Porque no momento de alegria, no momento de agitação, não se lembrava do Pai Celestial. E na sua grande ternura e paciência, Jesus, que é o governador espiritual da Terra, tem muita paciência conosco. Ele que traçou o nosso caminho ao longo dos milênios, né, desde a nossa criação, desde a formação do planeta, vem nos acompanhando passo a passo. E nós temos uma ideia de Deus mais bem esclarecida, que começou em torno de 3.500 anos atrás, com o grande legislador hebreu Moisés. Então Moisés, quando recebe no sinal os 10 mandamentos, como, né, particularmente a crença num Deus único, ele tira o povo hebreu da servidão no Egito e vai em busca da terra prometida. Ele recebe então esse decálogo, não é, Wilson? É, Moisés é considerado o pai do monoteísmo, né? Apesar de haver relatos de um faraó egípcio que também tentou implementar a crença no Deus único, no Deus Sol, no Sol Invictus, mas não foi muito feliz com isso, né? Tanto que depois da morte dele, ele foi esquecido e o Egito voltou novamente a acreditar em seus vários deuses. Foi Moisés realmente o precursor da ideia do monoteísmo. Foi um grande avanço. E é interessante que o povo hebreu, ele foi um povo escolhido para essa tarefa. Como hoje você tem o Brasil, povo brasileiro, o povo norte-americano, o povo francês, escolhido para várias tarefas. A questão é muitas vezes que os hebreus, agora os judeus, têm ainda a ideia de um Deus deles, o Jeová, que ele é o povo escolhido. Um Deus nacionalista. Claro, não existe mais de um Deus. O Deus dos árabes é o Deus também dos muçulmanos, é o Deus também dos judeus. Mas o grande avanço que Moisés deu foi que naquela época você tinha não só o politeísmo, quanto também a adorar deuses de pedra, né? Imagens. E ele vem mostrar que não, Deus é um Deus que não é tangível aos olhos humanos. A presença de Deus tem que se identificar de outra maneira. E ele O máximo que ele podia falar com 3.500 anos atrás, considerando o nível intelectual e moral, é um povo muito bárbaro ainda, né? Ele colocar Deus como um pai boníssimo. Como falou um pai boníssimo, né? Um pai, né? Já se colocou então a figura humana. Então você vê que saiu de um politeísmo, que aí se coloca como antropomorfismo, que é colocar Deus como uma figura humana. Mas não deixa de ser um avanço já para as condições da época. Inclusive, no segundo mandamento, que está do Decálogo, né? Tem um mandamento que eu sempre achei um pouco. Que tinha alguma coisa que não estava bem escrita ali. Eu falei, gente, tem alguma coisa que não está bem nessa ideia. Não tomeis em vão o santo nome do Senhor. Eu falei, mas que coisa. Isso é um mandamento? Parece muito pouco em comparação aos outros mandamentos. E para minha surpresa, depois de estudar várias obras espíritas, tem a série André Luiz, que esses 10, essa série André Luiz, inclusive, André Luiz, ele na verdade, ele foi o espírito que transmitiu as mensagens para o Chico Xavier, ele na verdade foi um mensageiro. É toda uma equipe que coordenou o trabalho, esses trabalhos de André Luiz. Um dos coordenadores foi Sócrates, inclusive. É um espírito iluminado, né? Emmanuel prefacia quase a totalidade das obras de André Luiz. É outro espírito muito iluminado. E no livro, especificamente, Evolução e Dois Mundos, na segunda parte, ele fala então dos 10 mandamentos, como os espíritos entendem os 10 mandamentos. E o segundo mandamento, ele já é escrito de maneira diferente. É mais um, resumindo aqui, evita cair nas armadilhas da vaidade e do orgulho ao tentar padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos. É não tentar colocar Deus como uma figura humana. É rotular, né, Álvaro? Porque quando a gente fala, vamos definir Deus, tudo que é definido está definido dentro de certos parâmetros. Você vai definir alguma coisa baseado em algo que você conhece. Como você define algo que você nunca viu, não conhece? Né? Como você pensa em algo? Se eu digo para você, Álvaro, é um pássaro, né? Eu não sei qual é o pássaro, mas é um pássaro. Você, como já viu muitos pássaros, você vai imaginar uma plumagem, vai imaginar asas, talvez bico, né? Mas se é algo que você não tem ideia do que seja, de onde a gente vai tirar isso? E Deus é exatamente isso para a gente, né? É. E se você examinar bem, na verdade a gente pode imaginar, mas se Moisés teria cometido um equívoco? Não. Jesus, que é o governador espiritual da Terra, enviou seus mensageiros que usaram o médium Moisés para transmitir, formatar o decálogo. Não foi a mensagem direta de Deus. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus através dos seus mensageiros, seus prepostos. Jesus, que é o governador espiritual da Terra, e os guias de Moisés. E ele tinha que falar de uma linguagem simples, que não se perdesse. Tanto que Jesus mais tarde reencarna na Palestina, né? 1.500 anos depois de Moisés, e ele vai explicar melhor sobre Deus. Mas, voltando a Moisés, ele pegou um povo bárbaro, que estava lá no regime de escravidão, ignorante, e tinha que colocar um Jeová mesmo muito forte, né? Para aquele povo realmente segui-lo. Imagina seguir 40 anos no deserto, quando praticamente quem saiu os adultos que saíram lá do Egito, não chegaram na Terra Prometida. É outra geração. Outra geração, porque... Nem o próprio Moisés chegou. Nem o próprio Moisés chegou. E ele mostrou realmente um Jeová muito forte. Álvaro, eu queria aqui aproveitar, você tocou no nome, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre o termo antropomorfismo. Você falou que o homem desenvolveu uma ideia antropomórfica de Deus. Nós temos lá na Gênesis uma informação de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não teria sido essa informação que fez com que o homem imaginasse Deus tal qual ele é, como ele se vê? Eu me vejo um ser com dois braços, né, a maioria um humanoide, né? Não seria Deus assim também, já que é a minha imagem e semelhança? Deus é espírito. E o homem foi criado à sua imagem e semelhança como espírito. Eles simplesmente recebem o corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico como necessidade evolutiva de aprimoramento. Então nós somos criados em mais semelhança de Deus em espírito, porque Deus é espírito. Mas você vê do antropomorfismo que as próprias mensagens, né, dos profetas judeus, hebreus, como você pega, por exemplo, em Êxodos 32:14, diz o seguinte: então o Senhor se arrependeu. Ora, Deus se arrepender de alguma coisa? Nós nos arrependemos. Deus, né? Não. Outra, em Números 6:24, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ora, o rosto de Deus. Em Salmos de Davi 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seu clamor. Olhos e ouvidos. Então você vê que a limitação intelecto-moral da época, ela captou o espírito da mensagem. Mas nós temos então que, nós espíritas em particular, entender, não ler a Bíblia, né, no sentido literal, mas entender o espírito da mensagem que foi transmitido. Em momento nenhum diminui o valor desses profetas todos nas suas mensagens. É que nós não podemos interpretar de forma literal. E palavra, não, tem que a mensagem no sentido espiritual quis dizer. Então o antropomorfismo aconteceu, mas nós vamos aqui dar um desconto também para os nossos irmãozinhos judeus, do judaísmo, porque também no próprio catolicismo, que depois era o cristianismo primitivo, virou a Igreja Católica Romana, não era mais o cristianismo, né? Já era uma corrente do cristianismo primitivo. E no concílio de Nicéia em 325, se criou também um antropomorfismo, colocou o dogma da Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas, que é uma aberração, né? Colocar um Deus, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o que, que é isso, né? Não é uma espécie de politeísmo, de certa forma, porque são três entidades. Não dá para entender. O cristianismo primitivo, Jesus, os primeiros cristãos, a gente vê a pureza da vivência, da época, de viver o amor. O primeiro, a igreja formada, foi a Casa do Caminho, que ficava no subúrbio de Jerusalém, na estrada para Jope, que é o litoral. Ali, então, Pedro formou, né, ali a com Tiago e Filipe, ali a Casa do Caminho, que ali sim se viveram comunidade. E no início os cristãos, eles viviam quase que em comunidade, não tinham haveres, não tinham posse. Não que a gente possa repetir da mesma forma de hoje, mas nós temos que entender que esse sentido de desprendimento e fraternidade e amor foi realmente, foi, de certa forma, se perdeu ao longo do tempo. Mas quem melhor pode falar sobre Deus é o modelo de amor e fraternidade que Deus nos colocou no mundo, que é Jesus. Todos os outros grandes emissários de Jesus aqui na Terra, né? Siddhartha Gautama, Buda, Gandhi, Matres Kokta, são exemplos de vida. Mas modelo só tem um. Modelo é só Jesus, porque Jesus é o Espírito perfeito. E ele, o Mestre, ele tentou explicar um pouco sobre Deus. Ora, naquela época ainda, 2000 anos atrás, onde a maioria do povo é quase que analfabeta, entendendo, dando, e deixou registrado particularmente as parábolas. E uma das parábolas mais bonitas que ele explica um pouco do mundo espiritual, como Deus, é o parábola de festim de bodas, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Ele, basicamente, resumindo, você conhece a parábola, né? Ele coloca o reino dos céus como um lugar muito bonito, lugar alegre, lugar agradável, como é realmente. E Deus está onde está, nós espíritos vamos ficar. E ali, então, o rei convida, comparando, né, como se um rei convidasse as pessoas todas para participar do banquete, das bodas do filho dele. Ele manda emissários, esses emissários não são bem recebidos e não vêm. Aí ele manda outros emissários e chama toda a gente para participar desse banquete. E está todo mundo naquele banquete, Jesus contando essa parábola, e ele chega um servo do rei e identifica alguém que não está com as roupagens corretas. Aí ele manda pegar aquela pessoa e sair da festa. Diz que vai colocar num lugar de ranger de dentes e trevas. É o mundo espiritual inferior, no caso, umbral. Então, mostrando que o nosso comportamento é que na Terra nós somos sempre convidados a participar desse banquete de Deus, do Pai Celestial. Mas nem sempre nós aceitamos esse convite. E se nós quisermos entrar nesses lugares mais elevados, se não tivermos com a roupagem dessa festa, que roupagem seria essa? A pessoa que vive com dignidade, com fraternidade, com amor. Por que nós não conseguimos fazer tudo isso? A nossa vida agitada que eu mencionei anteriormente. Mesmo aquelas pessoas éticas, honestas, corretas, que trabalham, educam seus filhos, mas é uma vida tão corrida, né, Wilson, que a gente muitas das vezes negligencia o lado espiritual. Você disse no início, Álvaro, que 90% das pessoas aproximadamente se dizem crentes em Deus, acreditam em Deus. Isso é, se você indagar qualquer um, você acredita em Deus? Ele diz sim, eu acredito. Outros tantos vão se declarar dessa ou daquela religião. Mas o que a gente está dizendo aqui é em que Deus você acredita? Assim como Deus antropomórfico, que é um Deus que tem todas as características do homem, só que no superlativo, potencializadas. Então, é um Deus que, quando ama, ama muito. Quando odeia, odeia muito. Quando se vinga muito. Imagine, você coloca todas as características num único ser. Então, muitas das pessoas acabam, ainda hoje, né, atavicamente acreditando nesse tipo de Deus. E esse acreditar é mais um temor, é mais um medo da reação de Deus sobre as suas vidas, né? Como se Deus pudesse destruir a vida dessas pessoas da noite para o dia, caso elas não sejam fiéis. E a gente tem visto muito isso na sociedade. Tem, inclusive, eu já trabalhei em empresas grandes, né? Hoje eu estou quase que aposentado, mas vivi uma cena interessante uma vez. Mesmo eu não fazendo proselitismo, divulgando espiritismo, alguém me pergunta sobre espiritismo, eu sempre me pronuncio. Mas eu nunca fiz propaganda em respeito às diferentes correntes religiosas, filosóficas, né? Eu acho que o ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Então eu sempre respeitei as diferenças. Um que é protestante, outro é católico, outro é umbandista, ou judeu. Não importa. Então eu não misturava as coisas. Mas teve uma funcionária de uma empresa que trabalhava, onde eu era o diretor, e ela conseguiu um emprego melhor e veio então agradecer a oportunidade de ter ficado vários anos trabalhando na empresa e me trouxe um presente, uma Bíblia. E na Bíblia tinha uma dedicatória: o senhor, como é temente a Deus como eu, aqui está uma Bíblia de presente. Temente a Deus. É o Wilson acabou de mencionar. Gente, nós não fomos temente ao Pai Celestial boníssimo? E para isso eu queria ler aqui, Wilson, um pequeno ensinamento de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, 24 e 33. Olha como é que Jesus explica sobre Deus e explica sobre essa ansiedade do momento, que o homem não tem tempo para Deus. Quando ele fala: olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos. Ansiedade hoje é o problema da humanidade. É o primeiro passo para o estresse, para a depressão, ansiedade. O homem vive ansioso. Não digo que a pessoa não vai se trabalhar, não vai se envolver em muitas coisas, mas essa falta de fé, essa falta de compreensão em Deus, o leva muitas das vezes a ter uma vida equivocada. Ele não desenvolve o seu lado espiritual. Ele passa aqui na Terra toda uma encarnação infrutífera. Ele poderia ser muito mais útil, né, em termos de aproveitamento. Porque servir a Deus não quer dizer que você tem que, como no passado, a pessoa fugia para uma gruta. Abandonar toda a sua vida, só vou me dedicar exclusivamente a Deus. A adoração. Quando servir a Deus, a gente serve como médico, advogado, pedreiro, carpinteiro, jornalista, trabalhando até com computação, né, Wilson? Pois é. Deus é amor, não é? Num resumo singelo. Então, servir a Deus é amar. Olha aqui, e o amor é interpessoal. Olha como você está conectado aí, ó. no Evangelho de João, capítulo 1 a 4, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que definição. Deus é amor, que você acabou de falar aqui. Então, esse lado de amor que nós temos que desenvolver. Porque nós temos ainda muita... A humanidade está muito intelectualizada e ela quer ser muito, muito imediatista. Olha como é que interessante alguns dramas do passado, Wilson. E é por isso que tem um livro muito interessante que pode ser comprado na nossa livraria da USE, né? Livraria Allan Kardec, que daqui a pouco você vai falar sobre ela. Isso. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem uma conversa entre Joana de Cusa e Jesus. Joana de Cusa, uma das encarnações dela, ela foi Joana de Ângeles, hoje é mentora espiritual do nosso médium Divaldo Pereira Franco. E Joana de Cusa, ela queria se divorciar do marido, porque o marido tinha aquela vida muito libertina da época, que para os valores da época o homem podia tudo, né? E daquela época, né? E ela queria seguir Jesus, queria seguir o Cristo, né? E ela foi perguntar para o Cristo que ela queria seguir Jesus e se divorciar dele, que era um homem que tinha nada a ver com ela no aspecto moral, no aspecto ético. E Jesus fala para ela: o Pai não impôs a reforma de seus filhos, esclarecendo-os no momento oportuno. Ou seja, o Pai não impõe, esclarece-os no momento oportuno. Agradece ao Pai te ter julgado digna do bom trabalho desde agora. Deves, pelo Evangelho, amar seu marido ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Ou seja, onde você está, sirva. O marido, a esposa, os filhos, local de trabalho. Porque ali é o melhor local que nós estamos. Nada acontece por acaso, né, Wilson? Jesus se refere a isso quando ele diz também: tudo o que fizeres a qualquer um desses pequeninos, a mim o fazeis também. Se referindo a isso, quando a gente faz o bem, quando a gente ama a quem quer que seja, mesmo esses pequeninos, né? Aqueles que não têm nenhuma repercussão na sociedade, aqueles que pouco importam para a maioria das pessoas, quando fazemos a eles, quando aprendemos a amá-los, nós amamos também a Jesus e a Deus. É que para compreender Deus, Deus colocou um modelo para nós compreendê-lo. Que Jesus foi exemplo de amor e fraternidade. Você quer entender Deus? Estuda Jesus. Siga Jesus. Tem um outro diálogo também, que é o segundo que eu coloco aqui essa noite, que é do personagem que foi a maior transformação moral da cristandade. Muitas pessoas acham que às vezes foi Saulo para Paulo, mas não. Maria de Magdala, que tinha uma vida equivocada, uma vida de favores sexuais na época, né? Porque não tinha muita opção também. Ela teve as suas razões para seguir as justificativas que ela encontrou para fazer esse caminho. Mas um dia ela encontra Jesus e muda a sua vida. E ela então vai conversar com Jesus, pede uma casa de Pedro, em Cafarnaum. E aí ela, qual caminho a seguir? Que caminho a seguir agora? Ela mudando a vida dela. E Jesus diz para ela: é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Colocamos acima de tudo a fidelidade a Deus, em segundo lugar a perfeita confiança em si mesmo. Ou seja, a confiança em Deus em primeiro lugar, nós temos que desenvolver a nossa fé, e a confiança em nós mesmos. Isso que Jesus recomendou para ela. E aí entra então a questão da importância do Espiritismo na compreensão de Deus. Porque até então, antes do Espiritismo, nós tivemos certos períodos da humanidade a fé cega, né, Wilson? E o que essa fé cega não proporcionou, não é isso? É assim, com Kardec nós entendemos Jesus. Então tem uma frase, eu não sei de quem é, mas que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Muito do que Jesus disse não faz sentido para a gente. É muito difícil compreender, de fato, um mandamento simples, o maior mandamento, né? Amar os nossos inimigos. Ouvir o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No entanto, eu digo: amarás o teu inimigo. não faz sentido. Como eu posso amar o meu inimigo? Então, se não é o Espiritismo que vem nos explicar quais as razões da inimizade, o que levou aquela pessoa, que existe uma história que precede de nós dois, que no passado, possivelmente, eu fui a causa dessa inimizade, que um inimigo nada mais é do que um amigo que nós não soubemos cuidar, né, bem em algum momento. Às vezes um filho. Dizer, nada, não faz sentido de verdade. Aí a gente cai naquele, na fé cega. Né? Tem que acreditar porque está escrito e foi dito, mas não faz sentido para mim. Mas acredite e pronto, porque senão é pior. Vai para o inferno. E essa fé cega, nós temos aqui dois eventos tristes na história da humanidade. Um deles foi a cruzada, né? E em nome, pseudo-ideia de que tinha que salvar os lugares santos, proteger os lugares santos, invadiu lá e atrocidades terríveis que têm consequência, inclusive, até hoje. A perseguição aos judeus, particularmente na Espanha, que aconteceram queimados, torturados, Deus deixou sequelas isso também. Tá? Depois você teve a Inquisição, milhares de pessoas queimadas em fogueira, torturadas, arbitrariedades. Onde? Onde Cristo é só o amor. Aí você vê, a fé cega hoje, Wilson, né, e nossos companheiros estão nos ouvindo, não comporta, porque o homem hoje ele está muito intelectualizado. Com o advento da internet, mudou toda a nossa humanidade. O homem hoje recebe muita informação. Aqui acontece um fato, hoje está vindo para cá, está vendo televisão, um negócio lá na Venezuela, até triste lá os acontecimentos. A gente espera que possa ser resolvido de uma forma fraterna, né? Vamos orar até para o nosso irmão da Venezuela, que encontre os seus caminhos sem violência, né? Sem... Morreram 4 pessoas hoje, inclusive. É um fato triste. Então o homem recebe muitas informações. Você tem o satélite Hubble tirando fotos, né? O telescópio Hubble, transplante de órgãos, mapeamento do DNA humano. Então o homem tem muita informação, e aí o Espiritismo ele consegue nos dar a fé raciocinada. É que o Wilson mencionou aqui agora. E aí quando você vai, quando você pergunta, a gente pegar uma obra interessante para ser comprada, quem não tem, o Livro dos Espíritos. É uma obra fabulosa. É a primeira obra de Allan Kardec, primeira obra, a base do Espiritismo. Publicada em 1857, na França. E aqui no Brasil, vicejou muito o Espiritismo com base nessas obras, né? O Livro dos Espíritos e demais 4 obras que complementam. E quando pergunta quem é Deus, e o Espírito de Verdade responde: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando se pergunta como é que você pode provar a existência de Deus, é pergunta científica, como você prova? E o Espírito de Verdade, a comunidade espírita, responde: num axioma que aplicais às vossas ciências, não é efeito sem causa. Procurai causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. É aquela mensagem de Memei que o nosso companheiro Wilson abriu aqui falando, onde aquele simples servidor, ele mostrando a abóbada celeste. O homem não fez isso. Existe o funcionalismo, que é o objetivo para o que existe um determinado objeto, uma coisa qualquer. Quando você olha um relógio, você sabe que a finalidade daquele relógio é mostrar as horas. E quando você observa todo o mecanismo, a engrenagem que faz com que aqueles ponteiros se movam no tempo certo, você vê aquela engenhosidade, né? Tudo nos mínimos detalhes, em cada milímetro, para que aquilo tenha o resultado que se espera. É impossível acreditar que não houve alguém que tenha criado aquele relógio, que tenha moldado cada uma das peças e colocado cada uma daquelas peças naquele lugar para que o resultado fosse aquele. Então, é simples. Quando olhamos para a natureza, o entendimento é o mesmo. Né? Aquilo, quando olhamos para a estátua da liberdade ou para o Cristo Redentor, né, admiramos e achamos bonito, não há como não pensar que alguém talhou aquilo lá. Né? Usou uma tecnologia qualquer, mas para obter aquele resultado. Então seria o mesmo que acreditar que isso tenha surgido, né, aleatoriamente. Do nada. Eu não lembro o nome agora do pesquisador, mas ele disse que acreditar nisso é o mesmo que acreditar que um furacão possa varrer um ferro velho e montar um Boeing com as peças, com o resultado. Né? O vento passa e consegue encontrar as peças adequadas e montar um Boeing. Totalmente improvável. Se você olhar, como explicar o universo da sua harmonia, né? Os sóis, as constelações, o sistema planetário, né? Como você vai explicar uma coisa dessa? Então, nós entendemos Deus, na visão de nós espíritas, como realmente espírito e material, um Deus infinitamente justo e bom, um Deus eterno, sempre existiu, imutável, onipotente, porque tem todo o poder, e único. Não tem mais de um Deus. Mesmo nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, e vamos um dia, que leve milhões de anos, nos tornarmos espíritos puros, nós vamos chegar até um certo nível de evolução, mas nunca seremos deuses. Nós seremos espíritos puros, filhos de Deus, filho do Pai Celestial que está presente em todo o universo. É isso, Wilson. Me lembrei aqui, Álvaro, enquanto nós falávamos de acreditar em Deus ou provar a existência de Deus, me lembrei de uma história, também não lembro o autor, mas é de um rapaz, de um homem que estava na cadeira de um barbeiro. E ali ele era amigo do barbeiro, os dois conversavam sobre vários assuntos. Em determinado momento da conversa, o barbeiro disse para ele: "Eu não acredito em Deus." Ele se surpreendeu com aquela afirmação, né? Perguntou: "Mas como assim? Por que você não acredita em Deus?" Ele disse: "Olha para o mundo, olha quanta dor, quanto sofrimento, quanta guerra, quanta injustiça." E ele, naquele momento, ele se calou, ele não soube o que responder, mas aquilo o incomodou bastante. Ele terminou então de cortar o cabelo, fez a barba, se despediu e foi embora caminhando para casa. Algumas quadras dali, ele se depara com um mendigo. O mendigo estava sentado no chão, no canto da parede, com uma barba enorme para ser feita, mal vestido, maltrapilho. Ele olhou o mendigo, imediatamente lhe ocorreu uma ideia, uma inspiração, e ele retorna até o salão onde ele estava. E quando ele encontra novamente o barbeiro, a primeira coisa que ele diz é: "Eu não acredito em barbeiros." O barbeiro se surpreendeu: "Tá ficando maluco? Como assim não acredita em barbeiros? Eu tô aqui, eu sou barbeiro, como que você não acredita em barbeiros?" "Podem existir barbeiros. Se existe uma pessoa, como eu acabei de encontrar lá na esquina, com a barba enorme, maltrapilho, né, com os cabelos enormes..." Diz: "Não, mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Se ele viesse até aqui, eu poderia cortar os cabelos dele e fazer a barba dele." Ele disse: "Com Deus é a mesma coisa. Deus existe, mas nós precisamos ir até Ele para que Ele possa exercer, fazer alguma coisa conosco, em transformar as nossas vidas. A gente não vai enquanto a gente fica sentado quanto mendigo, né? A gente fica barbudo e cabeludo." Essa visão poética, ela é linda, e isso nos enriquece e nos enaltece a alma. Agora, o homem de hoje, ele, particularmente quando vive algum drama, né, Wilson? Eu, várias vezes essa semana, pessoas me abordaram com problemas, desde suicídio de entes queridos, até perda de jovens que desencarnaram no aspecto cronológico precoce. Um jovem sempre é precoce na nossa visão. E, claro, essa família toda sofrendo muito com isso. Então, nesse drama para essas famílias que sente esse vácuo, né, que ficou da pessoa que se foi, e às vezes sente: onde está a justiça divina que permite isso? Aí que entra a questão do Espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, conforme está nos Evangelhos. Jesus prometeu o consolador, é o Espiritismo. E por que Jesus falou o consolador? O consolador é aquele que explica as razões do nosso sofrimento. Por que que eu sofro? E o Espiritismo explica através da reencarnação, onde nós temos uma pluralidade de existências. Não é a primeira vez que eu estou aqui reencarnado na Terra, já estive antes. E como o Wilson mencionou aqui da pessoa que deixou o cabelo crescer, a barba crescer, nós nem sempre cortamos o cabelo e fizemos a barba. Nós nem sempre fomos pessoas dignas, nós nem sempre fomos pessoas corretas. O mesmo Espírito, mas às vezes endividados, com sérias faltas perante a lei. E Deus criou leis perfeitas e imutáveis, leis justas. Deus não pune, Ele educa. Educa fazendo que nós possamos passar pelas mesmas experiências que nós provocamos no nosso irmão. E aí vem as provas dolorosas que nós temos que passar aqui e vivenciar. Deus não está punindo ninguém. Ele está nos educando ou reeducando outra vez para uma conduta melhor. E nós vamos entender que o Espírito é eterno. Se aquela pessoa perdeu um filho, um acidente, uma enfermidade, é natural que sofra, mas ele está melhor agora do que antes. Antes ele tinha um débito. Ele reencarnou, saudou o seu débito e agora está iluminado muito mais do que antes. Então nós passamos a entender, não, então o Espírito me consola, porque eu compreendo que ele não morreu, ele voltou para casa. A terra não é a nossa morada definitiva, é a morada transitória. Quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, porque o mundo material não é nosso. Aqui é o local de aprendizado, de reeducação, aprender coisas novas. Nosso mundo é o mundo espiritual, nós somos espíritos eternos. Então não existe injustiça da parte de Deus, existe injustiça da parte do homem. Deus é justo e bom. Tem uma pergunta também no livro dos Espíritos que é interessante, Wilson. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, diz nos Espíritos, está escrita na consciência do homem como assinatura do artista da sua obra. Nós temos consciência de Deus. Basta ver que mesmo nas tribos mais atrasadas, se tinha lá a pagelança, né? Até aqui no Brasil nós temos essa pagelança, né? Se vai ter a adoração a Deus, ela é natural do ser humano, independente da sua intelectualidade e do seu grau de conhecimento. É um dos primeiros reflexos racionais, né? Dizem os estudiosos, né? É essa crença. A primeira religião seria o totemismo. Quando nós entramos na razão, a gente começa a observar a natureza, né? E entende que existe uma força muito maior do que a nossa. E a gente, então, se dobra essa força já, de alguma maneira. Isso realmente é inato, né? Isso vem antes do nosso nascimento, já existe previamente, está gravado em nós, né, Alvo? Eu só queria chamar a atenção, Wilson, uma coisa interessante, no que nós falamos até agora, é a diferença da fé, tá? E da compreensão da existência de Deus, tá? A fé é um elemento importante, não é essencial para compreender Deus, porque 90% da população humana acredita em Deus, compreende Deus na sua maneira. Mas quando você vai para a fé em Deus, não, porque a fé, ou ela é uma fé fanática, uma fé sem raciocínio, como muitas religiões pregam, você tem que crer, tem que ter fé. Mas uma fé, mas por que eu vou ter fé? E já o Espiritismo, a fé no Espiritismo, a gente já está falando um pouco mais ao intelecto humano. Exige raciocínio, que vai desenvolver a emoção, discernimento, lógica, consciência, para que a existência de Deus se estabeleça. Então, eu começo a raciocinar, me ver como um espírito reencarnado entre várias reencarnações, vivendo uma série de experiências na Terra, onde eu estou semeando e colhendo a todo instante o que eu estou fazendo. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu plantei, eu colho. E em outras encarnações e nessa também. Então eu começo, nessa linha de raciocínio, fortalecer a minha fé em Deus. Porque compreender Deus solo fica uma coisa muito banal. 90% da população compreende Deus. Mas fé em Deus, é isso que nós estamos precisando. É como Jesus recomenda a Maria de Magdala, que ela tomasse a sua cruz, seguisse pela porta estreita, que é o caminho da virtude, tivesse fé em Deus acima de tudo e fé nela mesma para atingir seu objetivo. Agora, como é que eu vou chegar para a pessoa para dizer, tenha fé? Mas por que eu vou ter fé? Ah, bom, você tem que desenvolver através da sua inteligência a sua fé. Você vai começar a ver as coisas, observar a presença de Deus a todo instante na sua vida. E aí exige um pouco da pessoa reservar um certo tempo para isso. No período do dia, todos os dias, uma oração, fazer uma introspecção. E sobre isso, inclusive, Santo Agostinho dizia sobre isso, né? Todas as noites ele se recolhia na cela dele e fazia um questionamento, autocrítica. O que, que eu errei, o que, que eu acertei, o que, que tem que fazer para melhorar. E você vai, essa conversa com Deus. Tem pessoas que imaginam, ah, mas eu sou muito pequeno. Deus, universo, as galáxias, a Via Láctea. Ora, eu conheço os meus filhos, tenho 4 filhos. Converso com eles. Se nós que somos humanos, amamos os nossos filhos, damos atenção e conversamos com eles, nós seríamos maior que Deus? Então Deus conversa diretamente com cada um daqueles que ele criou. O nosso canal com Deus, ele é permanente. Tanto quando você fala de religião, o que quer dizer religião? Vem da antiga palavra latina, né? Religamento, religare. Religião é o religamento com Deus. Deus nos criou simples e ignorantes para, através do nosso, das reencarnações sucessivas, nós desenvolvemos nossa sensibilidade, nossa inteligência, nosso amor e nos aproximarmos dele gradativamente até ele. Mas para isso precisava que nós desenvolvêssemos não só o nosso intelecto, como também os nossos sentimentos. É que se fala a escalada intelecto-moral. Porque se a gente desenvolver só a inteligência, o que é que acontece, né, Wilson? Não é bom, né? Pois é. Existe uma aceitação do termo fé. E fé é muito relacionado com crer. Você fala, você tem fé em Deus? Sim, eu acredito em Deus. E a crença é uma coisa que muda. Porque a crença é baseada em observações e em fatos. Você recebe, você acredita em alguma coisa porque você recebe informações, dados ou fatos que constrói essa crença. Quando mudam-se os fatos, a sua crença muda também. Por exemplo, eu acredito que o homem pisou na Lua. Existem os teóricos conspiradores que acham que o homem jamais esteve na Lua, né? E eles apresentam documentos que, para muitos, convencem de que é verdade. Então, a pessoa que acreditava que o homem pisa na Lua assiste um documentário, o que é mais influenciável, né? E depois ele não acredita mais que o homem pisou na Lua. Veja que ele mudou completamente. Assim, o homem, com relação à religião, também é muito semelhante. Ele acredita em Deus porque ele tem algumas experiências e vive e participa dessa religião. Culturalmente, ele aprendeu daquele jeito. Mas, à medida em que ele vai crescendo, vai tomando conhecimento de outras coisas, ele deixa de acreditar naquela religião. Ele muda, ele vai para outra, ele vai para uma terceira, para uma quarta, né? Então, ele vai mudando. Já a fé que Kardec fala, essa fé raciocinada, o próprio Kardec diz em uma de suas mensagens que essa fé é uma espécie de confiança. É diferente de crença. É uma confiança, aquela mesma confiança que você tem de que tudo vai dar certo, que você vai chegar ao seu destino. Aconteça o que acontecer, sejam quais forem as intempéries no caminho, né? Ou os caminhos mais longos, mais tortuosos, mais cheios de pedregulhos do que os outros, mas você vai chegar no seu destino. É o que você disse, Álvaro. Nós chegaremos à perfeição, nós alcançaremos a felicidade sem limite, sem linde, seremos espíritos perfeitos. É essa consolação que o Espiritismo nos traz. Eu vou aqui deixar o Álvaro, né, dá uns 5 minutinhos para o Álvaro tomar uma água. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, né? Tem uma mensagem que o André vai colocar e logo mais uma canção para a gente voltar para o segundo bloco do programa da noite. Hora difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias.

segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada. Amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 23 de janeiro, quando recebemos aqui a visita do nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, que vem falar do assunto A Existência de Deus. E nós falávamos antes do bloco, do intervalo, Álvaro, nós falávamos sobre fé, sobre crença, sobre compreensão. Né, sobre aquele que compreende em detrimento daquele que tem fé verdadeiramente. Eu queria que você complementasse. É interessante, ninguém melhor do que Allan Kardec, o codificador da doutrina. Ele sintetiza com maestria quando ele diz que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque a fé cega mostrou que ao longo do tempo ela não funciona. É como se um indivíduo construísse uma casa com alicerce solto. No momento de dificuldade, no momento dele vai ter um problema, ou de saúde, ou perda do ente querido, ele não vai encontrar justificativa para aquilo. Por que Deus fez isso? Por que isso aconteceu comigo? Então a fé tem que ser com base raciocinada. Tá? E a lei natural de Deus, nos diz então os Espíritos, é a felicidade do homem indica que a pessoa só vai ser feliz se manter com uma conduta digna. E com relação a algumas correntes religiosas, que acham que a pessoa depois que tem a morte biológica, né, que vai ver, chegar do outro lado e vai ver Deus, né? Ah, mas eu vou ver Deus, vou chegar lá do outro lado, então eu vou então abraçar o Pai Celestial. Ora, no nível evolutivo que nos encontramos, ainda vai levar um bom tempo, talvez alguns milhões de anos no processo reencarnatório. Mas alguém vai chegar a esse nível, sim. Se a gente pegar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, disse Jesus. Mas puro de coração assim, nesse nível, que eu sei, é Jesus. Jesus, com certeza, ele vê Deus e interage diretamente com o Pai Celestial. E Kardec, o codificador da doutrina, ele pergunta isso. Está na questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Ou seja, espírito puro. Como Jesus, por exemplo. Então, até lá, isso vai levar muito tempo. Então, nós vamos ter que seguir os ensinamentos de Jesus no nível de viver realmente, intensamente, o que ele nos diz. Ele sintetizou. Como é que Jesus sintetizou todas as leis e os profetas? Não está no Evangelho de Mateus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Ora, o Wilson que começou a dizer dessa dificuldade. Amar a Deus tudo bem, mas o próximo como eu, inclusive aquelas pessoas que eu não tenho simpatia, vai levar muito tempo. Então isso aí, nesse nível que a gente chegar lá, aí nós vamos realmente estar vendo e interagindo com Deus mais de perto. Até lá, a nossa relacionamento com Deus é mais com a compreensão do universo, dos planetas, é um pouco mais de sentimentos, emoções, e pelo intelecto compreender a organização do universo. E nós temos algumas questões aí também que você falou, né, Wilson? Álvaro, nós temos, a gente, quando hoje, diante desse mundo globalizado, diante de tanta informação, de veículos que nos unem com o outro lado do mundo, conhecemos tantas culturas, e a gente fica pensando, será que somente nós estamos com a razão, estamos certos? Será que a crença das outras religiões também não poderia estar certo? O Deus dos muçulmanos, assim como eles acreditam, né? Ou os deuses, o politeísmo do hinduísmo, que uns dizem que é politeísta, outro que é monoteísta, por conta de Brahma ser o Deus superior a todos os outros deuses. Mas culturalmente dizendo, Álvaro, o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo? E como o mundo está evoluindo para um mundo de regeneração, como será esse mundo na questão da religião? Haverá ainda tantas religiões? Não, Wilson. Se a gente observar todos os missionários que vieram, eles tiveram que adaptar até questões regionais. E nós temos que entender um pouco as correntes religiosas hoje, entrar um pouco na história da humanidade, né? Particularmente quando houve esse degredo em Capela e veio as raças que formaram aqui, né? Os hebreus, os egípcios, os árias que hoje dominam aqui a Europa e somos nós, praticamente uma humanidade ariana, né? Que dominou aqui a América também. E veio com inclinações religiosas. A seita lá da religião do hinduísmo, que é praticamente politeísta, né? E mesmo o budismo, que já foi bem avançado, também quase ateu, né? Porque não existe Deus para ele. Não explica muito bem. A única explicação coerente começou quando Jesus coloca Moisés e tenta dar base, por isso que o povo escuta, para começar, reencarna na Judeia e traz a mensagem de Deus de uma forma do amor, e continua ainda com o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus mesmo, né? Ele vem mais uma vez trazer a sua mensagem através da divulgação do Espiritismo, que é o Consolador. Então ele conseguiu colocar o que é a religião do futuro, na verdade. Se a gente observar nas obras espíritas, nós temos que usar as obras espíritas como referência. Como é que é a religião no mundo espiritual? Você tem lá, pega uma cidade como Nosso Lar, no livro Nosso Lar, você tem um templo que é praticamente ecumênico, mas é como Jesus mesmo ensinou até quando estava aqui encarnado. Amar a Deus em espírito, não tem correntes religiosas. Tudo mais é para mostrar, nos aproximar, a dedicação mais de religiosidade. Álvaro, quando o católico desencarna, ele continua católico. Ele é um espírito, não espírita. Não, depende do nível evolutivo dele, né, dos sentimentos dele. Ele chegando aí, compreendendo que o catolicismo é uma corrente do cristianismo primitivo, ele vai chegar, vai entender que é coisa de imagem, porque toda essa questão de adoração de imagem, altar, isso tudo foram colocados, né? Uma adaptação das próprios rituais da antiga Roma, que eles adaptaram. Por isso que fala a Igreja Romana, né? Catolicismo Romano, porque todos aqueles rituais que tinha na antiga Roma, politeístas, eles casaram com um pouco do cristianismo e virou o catolicismo romano, que não tem nada a ver com o cristianismo original. Então ele vai chegar do outro lado, ele vai examinar isso aí, ele vai ver que na sua essência dos códigos morais da sua religião católica ou protestante é inalterável, porque a moral de Jesus é a mesma. O que ele vai entender é o lado científico da reencarnação, da lei de ação e reação. Então ele vai entender, não, peraí, então tá, tanto que Kardec ele colocou, aliás, Leon Denis, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, até certo nível, eu entendo assim. É o futuro das religiões, que tem uma lacuna nas religiões, que é a questão da reencarnação, a lei de ação e reação, que está faltando. Por exemplo, vamos citar o budismo. O budismo não acredita em Deus. Ele faz parte de um grupo de religiões que são consideradas ateias, né? O budismo, o taoísmo, o confucionismo, são religiões que não têm a figura de Deus, nem como essa figura da inteligência suprema, o fator criador de todas as coisas. Mas eles têm a visão da reencarnação, né? Da forma deles ali. Você fica incompleto. Incompleto. Mas não é nesse ponto que Kardec falou, por exemplo, que o Espiritismo, né, ao se penetrando no budismo, ele vai completar o budismo. Sim. No primeiro momento, sim. Mas até vai avançar muito. Mas no outro estágio, mais na frente, você vai compreender que você vai mais na essência. E a essência do cristianismo, da mensagem de Jesus, que é o governador espiritual da Terra, é o Espiritismo. A essência, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que é ciência, filosofia e religião. Mas nesse nível, para chegar, antes vai ter que passar por uma transição. Essa transição é a inserção do conhecimento espírita nas demais religiões. Porque a pessoa... Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com meu finado pai, meu saudoso pai, falando sobre Espiritismo para ele. Eu era dirigente espírita. Aí ele me ouviu, depois falou assim: meu filho, tu que está falando é muito bonito e eu entendo, eu acho válido, mas eu me sinto tão bem numa igreja. Eu era muito jovem, entusiasmado. Aí eu baixei, murchei a orelha, né? Eu falei: nossa, papai está certo, continua na sua igreja. Ele era devoto de Nossa Senhora. Vai lá rezar para Nossa Senhora, padroeira. Atende os anseios dele naquele momento. Ele falou assim: a vida inteira veio da roça, veio do interior. Ele falou assim: eu sempre fiz isso, então fica assim, tá bom. Você não pode violentar a consciência humana. Ela tem um estágio que ela tem que se adaptar. E ela vai sentir falta disso aí. Então, o conhecimento espírita, ele preenche essa lacuna. E ele traz essa paz, né, Álvaro? Lembra que eu comentei lá no início do programa sobre a tensão, o temor, o medo que a pessoa vive, que algumas religiões impõem, é quase um terror sobre a pessoa, de conversão da pessoa, ou é a conversão, ou é o fogo do inferno. Né? O Espiritismo, ele propõe essa paz. Por quê? Esse amor, esse respeito à condição, ao momento que cada um vive, provém do entendimento de que não tem problema. Se ele desencarna agora como católico, como evangélico, como budista, não tem problema. Ele vai ser amado, vai ser recebido, vai ser preparado, vai retornar aqui, talvez no seio da mesma religião, talvez já em condições de assimilar ideias, né, diferentes daquela que ele assimilou até aquele momento. Então, isso que é consolador para a gente, né? Não havia essa pressão, essa tensão. O rótulo não é tão importante quanto o conteúdo, né? O interesse é que o espírita, ele viva o postulado cristão. É muito melhor um protestante ético e moral do que um espírita que tenha conhecimento e não tenha esse mesmo comportamento moral, né? Então, na verdade, o espiritismo, ele esclarece muito. Mas se a pessoa se esclarece, mas não põe em prática, aí vem aquela orientação de Jesus, né? A questão da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Né? Aquele que ouve meus ensinamentos e os vive e os pratica, é como se construísse a casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve meus ensinamentos e não os vive, é como se construísse a casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, grande é a sua ruína. Quer dizer, conhecimento, o Espiritismo, ele dá, ele esclarece. Agora, o coração, às vezes, endurecido do homem, ele não professa aquele conhecimento que ele adquiriu. Quando a gente pega, por exemplo, mas os hebreus, no antigo hebreus, os judeus de hoje, eles ainda seguem o judaísmo e não aceitam Jesus. Seria um equívoco? Olha, nós temos que compreender, se a gente pegar a essência dos 10 mandamentos, gente, se seguir os 10 mandamentos, já está bom demais. Para, está bom. Não, não. Mesmo porque para Jesus não existe esse personalismo. Não, não. Ele não precisa que o siga. Ele não quer seguidor. Se você seguir, nem bajulador. Mas... ele quer que as pessoas sejam boas, amáveis, que se amem. Amar a Deus, respeitar o próximo, não matar, não roubar, não mentir, não desejar mulher. Gente, Tá, na sociedade... Ele é desse jeito, mas ele não acredita que Jesus seja o... O homem de hoje, a humanidade... Que diferença faz para Jesus? A humanidade de hoje não está conseguindo seguir nem os 10 mandamentos que dirá depois. Um curso avançado de amor que Jesus pregou. Então você vê que, na verdade, conhecimento, religiões tem demais. Agora, a vivência, a prática do amor é que realmente está deixando a desejar. Por quê? Por falta de fé em Deus. Ele não tem fé em Deus. Ele tem conhecimento, ele acredita em Deus, mas não tem fé. Então, eu vou fazer o meu lado. E é isso que o Espiritismo tenta resgatar. É através do raciocínio a pessoa desenvolver sua fé e mudar sua conduta. Ele passa a compreender a presença de Deus 24 horas na sua existência, na sua vida. E aí ele vai, então, realmente mudar o comportamento de forma... Eu até me compreender alguns mensageiros, por exemplo, você mencionou a respeito dos muçulmanos, né? Com todo respeito aos muçulmanos, mas Maomé, ele não, foi um médium que até certo ponto ele fracassou. Você vê que não são palavras minhas. Você pegar um livro, Caminho da Luz, de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, outro livro pode ser comprado na livraria Allan Kardec, sim, da USE. Livro muito bom, conta a história da humanidade. Ele coloca que o Maomé veio com a missão de tentar reconstruir a mensagem do Cristo aqui na Terra, porque na Europa tinha se desviado, lá a igreja romana estava se desviando totalmente do cristianismo primitivo. Maomé também chegou e fez a mensagem um pouco truncada, de um lado bom e um lado também de muita, dava interpretação de violência. Você vê que até hoje nós temos o Oriente Médio um pouco complicado por isso. Então, teve esse problema. Então, o Espiritismo resgata essa mensagem, que conseguiu um corpo mediúnico muito bom, com médios experimentados, e o próprio Allan Kardec veio preparado para isso. Então, realmente, o Espiritismo é a terceira revelação. Nossa, tempestade aí fora, né? É, temos aqui o programa ao vivo, estamos aqui numa tempestade muito forte, tempestade de verão, né? 23 de janeiro. Um dia muito quente, temos aqui muita água. Nossa vibração para que todos fiquem bem. Álvaro, nós apontamos os nossos telescópios, você já citou o Hubble, para os confins do infinito. Encontramos galáxias, planetas, e não encontramos nada lá, só vimos poeira. Onde está Deus? Deus é espírito, né? Então você não vai ver com o telescópio Hubble, você não vai ver um espírito, você não vai ver, mas você pode ver a presença de Deus na organização das galáxias, do universo, né? Essa perfeição da harmonia do cosmos, isso já indica, é uma confirmação da presença de Deus. Então nós temos que ver, para usar um pouco do nosso raciocínio. Quem foi que criou a Via Láctea? Quem foi que criou todos esses bilhões de galáxias que existem no universo? Então nós temos que entender Deus de outra maneira, mas não será com esse, com telescópio ou com microscópio que você vai enxergar Deus. Algumas religiões colocam Deus em algum ponto do universo, nos observando. E para o espírita, Deus está em toda a sua criação, como bem você colocou. E é fácil entender isso, né? Porque onde é o infinito? Onde é o centro de uma coisa que é infinita? Qual é o centro de algo que é infinito? Para começar, é difícil a gente imaginar o que é infinito. Mas o centro é em qualquer lugar, ou todos os lugares. A criação é infinita, Deus está em todos os lugares. Podemos dizer, sim, que Deus está aqui presente conosco. Com toda certeza. O que a gente precisa, como a história do barbeiro, né? É ir até ele. É. Senão, acontece como um homem que está mergulhado num lago de água cristalina, morrendo de sede, quando ele só precisava abrir a boca. Álvaro, e se ele está presente, como a gente acabou de falar, por que cargas d'água Deus não se mostra explicitamente, definitivamente, não aparece com uma mensagem de voz direta e nos fala diretamente para que a gente saiba o que ele espera da gente, o que... Observa, nós criamos os nossos filhos e imagina eu conversar com uma criança de 2 anos de idade ou 3 anos de idade, como é que eu vou conversar com ela? É um tipo, eu já criei meus 4 filhos, é um tipo de aproximação que eu vou ter com ela, é diferente de um adolescente ou de uma pessoa adulta. Hoje eu converso com meus filhos, meu filho mais novo, ele tem 27 anos de idade, mas já esteve bem mais novo do que isso. Então o tipo de diálogo é diferente. A nossa conversa com Deus, no nosso nível intelectual e moral, a aproximação dele é de uma forma hoje, né? Vamos dizer assim, indireta. A partir do momento que nós crescemos um pouquinho mais, nos tornamos espíritos puros como Jesus, aí já é um contato mais direto. Nós amadurecemos no nosso lado intelectual e no nosso lado moral. É isso que Deus espera de nós. É interessante o que você disse, que nos fala muito sobre a comunicação de Jesus conosco, né? Jesus como enviado de Deus, esse Espírito puro, que se ofereceu em missão para nos servir de modelo, de guia. Como ele se comunicava conosco? Como ele trouxe os seus ensinamentos? Através de historinhas, de parábolas, que falava do pastor, do plantador, da semente, da festa de bodas, que é a linguagem que nós podíamos compreender naquele momento. É essa mensagem que ele fala, da olhar as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, e Deus as alimenta, os lírios do campo. Mas, gente, então, observa a natureza, como eles vivem bem, e nós que somos muito mais que isso. Então, a nossa compreensão de Deus, nós temos que abrir um pouco mais nossa mente, não ser tão obtuso. Mas o que falta, a questão toda, Wilson, que bloqueia essa compreensão de Deus, é a dureza de coração. O homem ainda está com o coração muito endurecido, e esse endurecimento do coração cria como se fosse uma névoa, e a pessoa não enxerga, ela não consegue entender. Você deve ter reparado, nós reparamos, às vezes você quer explicar uma coisa para uma coisa tão lógica, a pessoa não consegue compreender. Você fala, explica, não por falta de inteligência, mas parece que pensa de maneira totalmente trocada. Então, se a pessoa está assim com o coração muito endurecido, ela não consegue perceber. Pode ser uma pessoa inteligente, mas os sentimentos dela atrofiados não lhe dão a visão necessária para compreender. Então Deus nos coloca Jesus como modelo de amor, para que desenvolvendo esse lado dos sentimentos, nós possamos perceber melhor a presença de Deus na nossa existência. Álvaro, a gente vai interromper um pouquinho e eu já lhe passo a palavra novamente para suas considerações finais. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Aproveitamos essa oportunidade também para agradecer os patrocinadores, agradecer primeiramente a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é quem coordena o projeto da União Rádio Web, que mantém o projeto da União Rádio Web, que também é patrocinada por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar seu negócio ou sua empresa no site da USE Piracicaba, no site da União Rádio Web, no aplicativo da União Rádio Web, ou mesmo fazer um depósito na conta poupança, anote aí, número 71850-4/500. 71850-4/500. Agência é 5189, Banco Itaú. Para que você possa acompanhar cada centavo da sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Nós selecionamos aqui uma poesia de Maria Dolores, extraída da obra Maria Dolores também, psicografada por Chico Xavier, denominada Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz, no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: Um anjo mora preso neste bloco maciço e tenho o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, aparando e brunindo, o mármore que entesta vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra, por fim, que se transforma com prodígios de forma em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, não fabrique labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que também, domingo, tem a edição ao vivo do programa Visão Espírita, às 9:30 da manhã, com a presença de Geraldo de Tarso, Alain Diniz Souza e Luiz Pessoa Guimarães. O programa Visão Espírita, que está no ar há mais de 19 anos, quase 20 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, como operador de som, nosso amigo André Sanson, e na apresentação este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a generosidade de todos os amigos que nos acompanham, desejando a todos uma excelente semana repleta de oportunidades, de lições, e que a cada dia possamos nos sensibilizar para perceber a presença de Deus nas coisas mais delicadas, nas menores coisas, pois Ele está presente e falando com cada um de nós. Álvaro, eu passo para você aqui as últimas palavras, as últimas não, né? Suas considerações finais sobre o tema Deus, e peço também para você encerrar o programa, Álvaro, com uma prece. Amigos, ouvintes, com a satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez. O tema muito bonito, não se esgotou, é claro, esse assunto essa noite, mas de Deus vamos tentar imaginá-lo na presença maravilhosa de toda a organização do universo, da luz, do sol, das estrelas da noite, a organização do todo o universo é a presença de Deus. E se quisermos aproximar um pouco mais de Deus, vamos ver Jesus, o modelo a ser seguido, o amor. Quanto mais nós desenvolvemos nossos sentimentos associados ao nosso raciocínio, ao nosso intelecto, melhor nós vamos compreender a justiça divina e como as coisas realmente acontecem. E nós convidamos a todos que conheçam melhor a doutrina espírita, particularmente as obras básicas de Allan Kardec. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nos proteja a todos, que tenhamos uma semana de muita paz e muita harmonia. Independente dos obstáculos que temos que superar, vamos sentir a presença dos Espíritos amigos ao nosso lado, nos sustentando, nos dando a energia e a força necessária para caminharmos cada vez mais na superação das nossas limitações. Que possamos voltar aos nossos lugares, nossos lares em paz, e aqueles que se encontram nos lares, que tenham realmente uma noite muito, de muita harmonia. Obrigado a todos. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.